Eliabe Caos. Moleque promissor. Luiz Preto e GG. Se liga que a sabedoria muitas vezes está no lugar onde você menos espera. Olha só. Rap deste lado, pique Maria Louca. E deste lado, meu stu não marca toca. É Eliabe Caos, é música lúdica. Causa os subúrbios, nego pula, pula. Pinga na cumbuca, pimenta que estimula. E a brasa que queima, a erva que defuma. Igual no bar aqui tem os meus caqui mosca. Que pousa no doce, depois pousa na bosta. Tem torresmo seco e os ovos amarelo. Tiozinho de chinelo, fazendo os castelo. Paraio vale três, fazenda posse ou a dose. Refri por aqui, da diabetes ou overdose. Mais um gole pro santo, senão meu não janto. E o brega vai tocando enquanto em algum canto alguém chora. Derrotas, vitórias das vidas inglórias. Becos, vielas ou pinguelas. Se deixa com ela que é perreco. Sabedoria que vem é lá do fundo dos botecos. Becos, vielas ou pinguelas. Se deixa com ela que é perreco. Sabedoria que vem é lá do fundo dos botecos. Foi lá onde aprendi outra história entre contos e prosas no samba nas rodas. Vários divãs de Marias e José que não são sócios de nenhuma revolução. União de filhos da solidão. Cantarolam refrões nas mesas da indignação. Entre sorrisos e choros agonizam famílias. Protagonistas de enredos sem harmonia. Foi lá que foi forjado os desordeiros. E lá se acendeu os candeeiros. O sábio entoa o canto das dores e amores. Entre balas e flores no campo dos horrores, no caos, várias vozes da desilusão reforça a batida da mudança logo da trajetória. Ensinar e aprender pode ser em qualquer lugar e não há barreira pra parar. Becos, vielas ou pinguelas, se deixa com ela que é perreco. Sabedoria que vem é lá do fundo dos botecos. Becos, vielas ou pinguelas, se deixa com ela que é perreco. Sabedoria que vem é lá do fundo dos botecos. Olho por olho e o mundo vai ficando cego. Minhas dialéticas aprendi nas beiras de um boteco. Na construção e aprendizagem eu aprendi que a cada passo mal dado um problema ia surgir. Olha só, cê viu o tanto que eu bebi, mas não tava no caminho pra ver o quanto que eu caí. Se eu quiser beber, eu vou beber. E se eu quiser fumar, eu vou fumar. Só não esquece de dizer que tamo firme pra lutar. Só não esquece de dizer que separado é fácil dominar. Palavras vão pelo caminho com os irmãos. Rima forte traz certeza, somar perto de mão. Só pra chegar a revolução no coração. Começa por cada mente livre da colonização. E ainda vejo e sei que a rua é um ensino. E a cada porta de barro um poeta anda perdido. Becos, vielas ou pinguelas.